Portugal 022. Escuta, 022. Que estáis a levar em vossa aeronave o marido de uma controladora a cargo do nosso controle, que está profundamente triste que o marido teve que viajar para Lisboa e depois para uma conexão para Londres. Portanto, lá no 125 Alfa, por gentileza, mande um aviso através do posto de comunicação interna para o nosso companheiro aqui, Vaz Fuden. Muito obrigado, Portugal 022. Ok, copiado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Agora, qual é o nome do marido? É Vaz Fuden. Quero repetir. Vaz Fuden. Pois é, obrigado. Que brincadeira, meu amigo. São 3190, desta 2000 pés, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 ILS X-Ray, portaria estabilizado, 3190. Alivre o pouso, cheque o trem, vento 080 graus, uma dúzia de nós. Pouso autorizado, trem está baixado e checado, visual contraste na decolagem, obrigado. Bravo, Tango Sierra, decolou os 35, controle em 120, decimal 8, boa noite. 1208, Bravo, Tango Sierra. Confirme, 1395. 1185, boa noite, bom voo. 12545, 12685, boa noite, muito obrigado. Salvador, boa tarde, 1395, penal baixa travado. Polo 395, boa tarde, aguarde pista livre para o pouso, é o número 2. Pista livre, o táxi chama ingresso na 17, ou perdão, chama para o cruzamento da 17. Controle Papa Romeu, Bravo, Tango Sierra. Bravo, Tango Sierra, contato radar na decolagem, sobe nível 240. Saída da El. Saída da El. Puxa 6143 no solo aos 36, ao livrar à direita, chama o solo em 121 decimal 9, tenha uma. Perdão, 121 decimal 1 e tenha uma boa noite. 211, obrigado, senhor. Aquilo Zulu, está autorizado o cruzamento da 1735. Após Quebec, Mike, na Lima, chame o solo em 121 decimal 1 para cruzar o pátio principal. Uno 395, livre pouso na 10, cheque o trem, vento 080 graus, 14 nós. Livre pouso na 190, baixa travado, 1395. abaixo de 4.000, Gol 1601. No 601, desce via Bonfia 2000, país, ajuste de altímetro no 012, autorizado ILS X-Way. Repórter estabilizado, 601. Polo 755, mantenha o ponto de espera, 010. Mantenha o ponto de espera, agora 755. 1190. Estou em Salvador, 1862, bom voo, 3190. 1862, 3190. Chame o solo 21, decimal 1 para o táxi, boa noite. 211, boa, 395. Voo no 755, tem condição de decolar sem parada? Afirma. A linha decola da 10 sem parada, o vento 080 graus, 15 nós. A linha decola sem parada, boa, 755. Estou em Salvador, boa noite, está 3190, passando em Garcia, abaixado, travado, visual. Boa noite, está 3190, guarde pista livre, tem um gol já iniciando a rolagem, o vento 090 graus com 16 nós, aguarde. Aguardando, pista livre, está 3190. Estou em Salvador, boa noite, 3541 no ponto de espera pronto, visual para a nave na final. 3541 boa noite, mantenha o ponto de espera, 10. Mantenha. Está 3190, livre pouso na 10, o vento 090 graus com 15 nós, o altímetro 1012. 1012, livre pouso na 10, está 3190. Uno 755 decolou aos 4 Uno, chame o controle em 1-20-8, bom voo e boa noite. Muito obrigado, 208, boa noite. Uno 755. 755, boa noite, contato radar Subal 360, saída Gael. Gael 360, Uno 755. Serra. Prossiga. Foi na proa de Ilhéus. Ilhéus. Voo no 601, complete LS que foi com a torre em 118, décimo 612. Boa noite, bom pouso. 6:30, obrigado, uma boa. Boa. Salvador, boa noite, Gol 601, a 1,5 do externo, vai estar travado. Chegou no 601, continua a aproximação, a número 2 para pouso, aguarde ficha livre. Aguardando o 601. Então 3190, no solo de 44, libere direita, solo 121, décima 1. 121, Voo 601, meta 080 graus, Juno 49, livre pouso 90. Livre pouso 90, Voo 601. Sumativo, 354 no 5, após a passagem da 09 na curtição final, autorizado alinhar e manter o 90. Boa noite, torre, está 3567 no ponto, espera pronto. Então 3567, mantém ponto, espere e aguarde. Voo 601 no solo de 47, libere direita, solo 121, décima 1. 211, gol 1601, boa. Torre azul 4206, ponto, espera. Gente, mantém ponto, espera, azul 4206. Ok. 495, livre decolagem, pista no zero, vento 080 graus, 119. Livre decolagem, 495. No 567, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém, 3567. Tendo informação de tráfego, posição de 2 horas, 14 dias. Como o sudoeste está cruzando um. 2090. Gente, obrigado, visual, não está no tempo aqui. Obrigadão. No 273, boa noite, sem identificação, desta 4 mil pés, vigilância, chegada bom. No 5, decolado 248, chame agora o controle em 120, décima 8. 120, 5495, boa noite. Controle Salvador, 35415, boa noite, transferindo. 495, boa noite, contato radar bom no 40, saída Coral. 140, Coral, 5495. Voo no 755, chama o centro Recife, 125, décima 1, boa noite, bom voo. 25, obrigado, boa noite. Bravo, Tanco Sierra. Prossiga. Bravo, Tanco Sierra, chama o centro Recife, 125, décima 1, bom voo. 125, obrigado. 3567, livre decolagem da 10, vento 080 graus, 149. Livre decolagem 10, 3567. Do 4206, Lima tem cabeceira 10. Lima tem 4206. 3567, decola 2528, chame agora o controle, ano 2068. 2008, boa noite, obrigado, 67. 5567. 5567, contato radar, só 360. Sessão 3607, pode voar, Lefa? Arbor, direto. Arbor. Mantenha bom de pereguarde. Decolagem pista no zero, vento 0, 80 graus, 139. Decolagem iniciando azul 4206. Patango Lima, quilo azul, ali mantém cabeceira no zero. Estou de alerta, 67. 720, boa noite, mantém ponto de férias, aguarde. Azul 4206, decolar 254, chame agora o controle, ano 20.8. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 4206. 4206, boa noite, contato radar, Sobal 370, sai da PUCA. PUCA 370, Azul 4206. 80 graus, 119. AB 6720, ali mantém cabeceiro na zero. Ali mantém, 6720. Batango Lima, Kilo Zulu, decolador 56, chame agora o controle em 120.8. 208, gratuita com Zulu. Salvador, boa noite no Papatango Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, boa noite, contato radar, suba 100, perfil Momo. 00, perfil da Momo, grato Lima, Kilo Zulu. Uno 273, desça para 2000, país que legal na 012, autorizada final e aliás. 2000 com 0012, autorizada final do X-Ray, no gol 1243. Lima, Kilo Zulu, foi direto Petrolina e sobe sem restrições, a 100. Direto Petrolina da presente, sem restrições, grato Lima, Kilo Zulu. T567, chame Recife, 260. Recife, pode repetir? 1260. 26720, livre de colagem 10, vento 090 graus, 1119. Será pronto, né? 201. Gente, chama 6201. Ali mantém que observa 10. Ali mantém o 10, né? 201. Web 76720, decolador 00, chame agora o controle, 120.8. 08, boa noite. Web 76720, boa noite, contato radar, call 360, direto Leda. Direto 76720, subiu na frente. Salvador, 3894, boa noite, acione identificação, autorizado o Achega da Mari, 10 de 3 mil pés, Senegal no 012. 3894, Azul 4206, chame Recife 12685. Recife 12685, azul 4206. Salvador, tá 3644, pode voar, dona? Autorizado, senhor. Salvador, Bono 273, muito boa noite. Duas milhas, ou melhor, uma milha de Duna, baixou e travou. Bono 273, continua em aproximação, tráfego avistado, guardando pista livre. 273, continuando.